Saudações, amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados aqui na frequência da Rádio Esotérica FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês textos comentados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana, com a apresentação do coordenador da loja Esotérica Virtual, esse que vos fala, Osmar de Carvalho. E hoje, meus amigos, teremos um programa muito especial, pois estamos exatamente na véspera da comemoração do dia do Lótus Branco, o dia que foi fixado em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, de acordo com o seu próprio pedido, pois no dia 5, aliás, no dia 8 de maio de 1891, desapareceu do plano físico Helena Petrovna Blavatsky. Mas nesse mesmo dia, ela nasceu no plano espiritual, ela que realmente temos em grande consideração por todo o grande sacrifício, a sua maravilhosa obra literária, a sua obra humana, sua obra social, principalmente a fundação da Sociedade Teosófica, e também por ela ter trazido tantos e tão importantes conhecimentos para os esoteristas do Ocidente. Então, meus amigos, vamos fazer inicialmente o mantra da vida una, e depois vamos passar para uma sessão especial do nosso programa. Vamos nos internalizar e procurar compreender o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Então, meus amigos, neste dia especial, na véspera do dia do Lótus Branco, onde teósofos do mundo inteiro estão reunidos, relembrando esta gigantesca figura da espiritualidade humana, Helena Petrovna Blavatsky, que desapareceu do plano físico em 8 de maio de 1891, e nós vamos trazer para vocês, realmente entrando no espírito desta rememoração, desta comemoração, desta grande vida e principalmente da sua grande obra, que tanto nos facilitou o acesso à sabedoria oriental, à mensagem verdadeira da grande fraternidade branca, Blavatsky, que foi uma discípula direta, aceita, um canal de comunicação para a mensagem dos mestres, para todo o mundo, meus amigos, e muito especialmente para o Ocidente. Mas vocês vão apreciar no dia de hoje a palestra do Dr. Murilo Nunes de Azevedo, grande teósofo, sacerdote budista, que durante muitos anos foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil e também foi diretor da Editora Teosófica na cidade de Brasília, onde ele residia. E ele, há alguns anos atrás, deu uma palestra sobre Helena Blavatsky, Oriente e Ocidente, onde ele traz com a sua vastíssima cultura muitas informações sobre quem foi Blavatsky e realmente a importância que ela tem para o pensamento oriental e ocidental. Então nós vamos ouvir no programa Lux Esotérica de hoje, dia 7 de maio de 2010, a palestra Helena Blavatsky, Oriente e Ocidente, do Dr. Murilo Nunes de Azevedo. Espero que vocês apreciem, amigos, esta maravilhosa palestra e passem a conhecer mais da vida e da obra de Helena Petrovna Blavatsky, a quem nós prestamos as nossas homenagens. Vamos então, meus amigos, à conferência do Dr. Murilo Nunes de Azevedo, no programa Lux Esotérica de hoje. Meus amigos, Helena Petrovna Blavatsky foi talvez a figura mais discutida no século XIX. Foi elogiada, criticada, vilipendiada. Como vocês poderão perceber, se já viram ou se virem, um filme chamado A Era da Inocência, que retrata a sociedade americana em 1875. Era a era vitoriana. Os princípios eram rígidos. A devassidão era terrível, por trás de um falso moralismo, em que não podia se falar, por exemplo, perna de uma mesa, que poderia a pessoa pensar nas pernas femininas. Um período absurdamente fechado, em que o mercantilismo, principalmente o mercantilismo inglês, se apropriava do mundo. Rainha Vitória, o sol nunca se punha no Império Britânico. Entre os povos subjugados estava a Índia, o antigo Ceilão, hoje Sri Lanka. Praticamente a China era dividida entre alemães, franceses, ingleses, que tinham praticamente um domínio na China. E foi exatamente nesse período que nasceu a Sociedade Teosófica em Nova York, presidida por Henry Steele Olcott, um coronel, mas que era um homem de formação liberal, e Helena Petrovna Blavatsky, uma russa. E é exatamente sobre um dos aspectos da sociedade teosófica e a sua projeção no mundo de então e de hoje que nós iremos abordar. Há uma referência incontestável, porque nasce da pena de um homem que revolucionou a psicologia, formou escola, que foi um suíço chamado Carl Gustav Jung. Num dos seus livros, em que ele analisa o mundo moderno e a sua transformação, ele cita a sociedade teosófica, especialmente Madame Blavatsky, como sendo o grande agente para a penetração das tradições orientais no Ocidente. E realmente foi esse o papel cumprido pela sociedade teosófica, que mais tarde iria para a Índia, onde se encontra até hoje. O doutor Eduard Conze, que partilhava um professor Giuseppe Tucci na Itália, de serem os mais eruditos estudiosos no budismo do nosso tempo, fazem a seguinte declaração no livro de Conze, muito conhecido, chamado O Budismo, Sua Essência e Desenvolvimento. Aspas. O ano de 1875 marca um evento de enorme importância. Madame Blavatsky e o Coronel Walk fundaram a Sociedade Teosófica, o que acelerou o influxo do conhecimento acerca de religiões asiáticas e restaurou a autoconfiança nas mentes desequilibradas dos próprios asiáticos, que estavam sendo praticamente esmagados pelos padrões britânicos, pela conversão dos pastores, dos padres, que tentavam converter os infiéis, e não há qualquer crítica a isso, ao cristianismo, para a religião cristã. E continua Conze dizendo que isso gerou uma autoconfiança. Isso aconteceu na Índia, no Ceilão, no Japão, onde foi lançada pela Sociedade Teosófica e pelo trabalho da Sociedade Teosófica uma valorização de algo que a moderna geração daqueles países estava esquecendo. Naquele período, a civilização europeia era uma mistura de comércio, ciência, que nascia no século XIX, materialista, ateia, foi o grande momento da ciência nascer, de cristianismo e de militarismo. E essa pressão era extremamente forte. Um crescente número de homens educados na Índia, no Ceilão, bem como os japoneses, sentiam que eles não tinham outra alternativa na vida a não ser irem para Londres, para a Europa, para se formarem, para deixarem as suas roupas, vestirem roupas ocidentais, para se tornarem ocidentais em aparência. Mas então a maré mudou. Subitamente, inesperadamente, em uns poucos membros da raça dominante, homens e mulheres da Rússia, da América, da Inglaterra, os teosofistas apareceram entre os hindus, os habitantes do Ceilão, no Japão, para proclamar a sua profunda admiração pela sabedoria do leste, que estava sendo esquecida no leste, no oeste. Madame Blavatsky falava acerca do budismo e do hinduísmo com palavras de grande louvor. O coronel Walcott escreveu o Catecismo Budista, uma obra publicada em vários idiomas, em que ele sintetizava os princípios básicos do budismo. A.P. Synod, um grande jornalista da Índia, publicava um livro chamado O Budismo Esotérico. Nós temos também uma referência de um conhecido professor, Carl Jackson, que tem um livro sobre religiões orientais e o pensamento americano, em que ele escreve, aspas, enfraquecidas pela decadência interna e sobrecarregados pela pressão dos governos estrangeiros, o budismo e o hinduísmo estavam no ponto mais baixo do século XIX, com a sua juventude educada adotando atitudes ocidentais. Um dos períodos de ressurgência das antigas tradições foi causado pela atuação da Sociedade Teosófica. E é interessante que da atuação da Sociedade Teosófica nasceu a Ásia, que é hoje o centro do mundo. Mais da metade da população do mundo está na Ásia. O Japão comanda a economia mundial. Nós temos países asiáticos com grande desenvolvimento. A China cresce a 17% ao ano. E cada vez mais a pressão asiática no Ocidente se faz sentir, graças à abertura produzida pela teosofia e pelos teósofos para estabelecer canais. Em 1940, um renomado filósofo, talvez o maior filósofo da Índia moderna, e que foi presidente da Índia, e que eu tive a aventura de o conhecer no Rio de Janeiro em 1956, e sobre o qual falei aqui en passant, que foi o Dr. Savarpalli Radhakrishna, expressava-se da mesma maneira e dizia, aspas, quando, com todas as espécies de fracassos políticos e econômicos, nós, indianos, estávamos suspeitando os valores e a vitalidade da nossa cultura, quando tudo em nossa volta e a nossa secular educação pareciam desacreditar o valor da cultura tradicional indiana, o movimento teosófico prestou um grande serviço ao apoiar aqueles valores e ideias. É incalculável a influência da sociedade teosófica na Índia em geral. Vindo de quem foi Radhakrishna, isso é um atestado da excelência do trabalho feito pela sociedade teosófica em prol da Índia, em prol do Ceilão, em prol do Japão. E vamos falar agora um pouco sobre o Ceilão. Através da ilha do Ceilão, desde a sua antiga capital, Anuruddhapura, até o venerado pico de Shripada, polidas lâmpadas de bronze são acesas para que os budistas prestem uma homenagem a um americano. Com essa homenagem, os budistas do Ceilão, os budistas de hoje, de Sri Lanka, marcam a morte do coronel Henry Steele Alcott, a quem consideram como sendo uma figura santa no renascimento da sua religião e da sua cultura nacional. Na praça principal da capital de Ceilão, Sri Lanka, há uma estátua de Alcott. E o dia 17 de fevereiro é feriado nacional em Sri Lanka, em memória a Alcott. Mas vamos continuar com referências, testemunhos, que não são da sociedade teosófica, e sim de pessoas que foram influenciados pela sociedade teosófica. E vamos relembrar uma figura, podemos dizer santa, daí o seu nome de Mahatma, que foi Gandhi. Gandhi, que foi a alavanca da independência da Índia, junto com uma outra teosofista que foi presidente da sociedade teosófica, que foi a doutora Anne Beza, disse ao seu biógrafo Luiz Fischer que, no começo, os congressistas mais importantes na Índia eram teosofistas. Foi formado por esses teosofistas o Partido do Congresso, um grupo que assumiu praticamente a posição de um congresso indiano. É interessante, e eu recomendo a todos, a autobiografia de Gandhi. É um livro extraordinário, escrito com toda sinceridade, quando ele diz da influência que ele recebeu da teosofia e da sociedade teosófica. Ele foi para Londres, foi vestido à inglesa, usava sapatos de verniz que lhe apertavam terrivelmente os pés. Chegou a Londres, entrou numa academia para aprender a dançar, para se tornar um inglês, Tudo isso ele relata com uma simplicidade extraordinária. Até que encontrou dois teosofistas que lhe perguntaram sobre o Bhagavad Gita. E ele disse com toda inocência que ele não tinha lido ainda o Bhagavad Gita. E os ingleses o convidaram para que ele fosse à sua casa para ouvir falar sobre o Bhagavad Gita, que se tornou o livro mais importante na vida de Gandhi, porque foi do Bhagavad Gita que ele captou a ideia básica do Gita, que é a ahimsa, a não violência, que foi o seu lema. Gandhi se transformou num asceta graças à atividade da teosofia. Ele diz textualmente: a teosofia é o ensinamento de Madame Blavatsky, é o hinduísmo no que ele tem de melhor. A teosofia é a fraternidade do homem. Na sua própria biografia, leiam, Gandhi relata: no final do meu segundo ano na Inglaterra, eu encontrei dois teosofistas. Eles me falaram do Gita. Eles me convidaram para que eu lesse com eles no original o texto. Eu fiquei profundamente envergonhado, pois nunca tinha lido o divino poema, nem em sânscrito, nem em Gujarati. E comecei a ler com eles o Bhagavad Gita, que se tornou no livro mais importante da minha vida. A biblioteca do Mahatma Gandhi consistia de um livro só, o Bhagavad Gita. Quando ele morreu, os seus bens materiais foram recolhidos. Quais eram os bens materiais de Gandhi? Óculos dos mais antigos, de arame, um relógio, o Bhagavad Gita e as suas sandálias, que estão em exposição no museu em Nova Delhi. Aí estava a biblioteca de Mahatma Gandhi. Ele começou a ler então o Gita, que se tornou no meu livro mais importante da minha vida. Influenciou todas as minhas decisões na longa luta pela liberdade da Índia. Ele afirmava que a sua filosofia de ahimsa, não violência, estava enraizada nessa escritura. É interessante que Gandhi conheceu pessoalmente Madame Blavatsky. Isso ocorreu no final do ano de 1890. Ele conheceu a senhora Besant. Ele leu a doutrina secreta. E no dia 26 de março de 1891, ele se tornou membro da loja Blavatsky. A posição de Gandhi no mundo, a grandeza de Gandhi no mundo, a sua luta surda, as suas prisões, os seus jejuns, toda aquela sua aspiração para libertar milhões de pessoas da Índia, do jugo da Inglaterra, dizem melhor o efeito da teosofia numa pessoa. Gandhi teve momentos insuperáveis. Um foi a marcha para o Oceano Índico para colher sal. Os ingleses proibiam aos hindus recolherem o sal do oceano que estava à sua volta. O sal vinha importado da Índia. Gandhi colocou-se à frente de milhares de indianos. Em desobediência civil, foram às praias para recolher o sal. Foi preso. Fez greve de fome. Milhões de pessoas paravam e os ingleses relaxavam a prisão. Gandhi revoltou-se novamente contra os ingleses de uma forma branda, porque os ingleses proibiam aos hindus fazerem os tecidos para suas roupas. Tinham que vir de Londres essas roupas, esses tecidos, e Gandhi começou então a fiar as suas próprias roupas. a sua roca, um trabalho de iogue, foi praticamente a marca do protesto daquele homem tão simples, tão fraco, mas que tinha uma força interior enorme que lhe foi dada pela teosofia. E ainda hoje, no Congresso da Índia Moderna, em certos aspectos super civilizada, mais civilizada do que o Brasil em muitas áreas, no número de PhDs, de mestres, de professoras de altíssima qualificação, na abertura do Congresso, os congressistas levam as suas rocas e começam a tecer como Gandhi o fazia. Mas não foi só Gandhi. O seu discípulo, que foi o seu sucessor, Jawaharlal Nehru, foi teosofista. O pai de Nehru era membro da Sociedade Teosófica e tornou o seu filho teosofista. Nehru declarou na sua autobiografia, Em Direção à Liberdade, Toward Freedom, que meu tutor, Ferdinand Brooks, trouxe uma nova influência sobre mim. Essa influência foi a teosofia. Ele costumava fazer reuniões semanais nos seus quartos e eu comparecia a essas reuniões e fui gradualmente me impregnando da fraseologia e das ideias teosóficas. Havia argumentos metafísicos e discussões sobre reencarnação, sobre o karma, sobre corpos sutis, sobre o astral e outros corpos supernaturais. Falava-se em auras, falava-se sobre a doutrina do karma, e havia referências não só aos grandes livros de HPB e outros teosofistas, mas também referências às doutrinas hindus, ao Dhammapada budista, referências a Pitágoras e vários filósofos e místicos. Eu não compreendia tudo o que ouvia, porque era muito jovem, mas tudo era fascinante, misterioso, e eu sentia que ali estavam as chaves do universo. Eu me tornei um membro da Sociedade Teosófica. Aos 13 anos, Nehru era membro da Sociedade Teosófica. E a senhora Besan, pessoalmente, executou a cerimônia da iniciação. Na Sociedade Teosófica antiga, a entrada de uma pessoa, de um membro, havia um certo ritual para valorizar, para que essa pessoa lembrasse para sempre aquele momento. Não tenho dúvida que esses anos com Ferdinand Brooks deixaram em mim uma profunda impressão, e eu sinto que tenho um grande débito a ele e à teosofia. A filha de Nehru, a senhora Indira Gandhi, era também ligada à teosofia. Visitava sempre que ia ao sul da Índia, a Dihar, onde está a sede internacional da Sociedade Teosófica. Em 1975, por ocasião do centenário, quando cerca de 50 brasileiros foram à Índia, nos recebeu em palácio, com a televisão, com rádio, para comemorar o centenário da Sociedade Teosófica. Mas é interessante como as coisas são. Havia um homem santo hindu que se chamava Ramalingam, um yogi que morava no sul da Índia, que em 1867 teve a ideia de formar uma organização que seria, em 1875, a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Tentou isso, mas fracassou, Mas antes de morrer, em 1874, Ramalinga fez a seguinte profecia, aspas: não estáis ainda prontos para vos tornarem membros de uma sociedade de fraternidade universal. Os reais membros desta fraternidade, grifo, estão vivendo muito longe daqui, em direção ao norte da Índia. Vós não me ouvistes? Não segue os princípios dos meus ensinamentos. Todavia, o tempo não está distante, quando pessoas vindas da América e da Rússia e de outras terras estrangeiras virão à Índia e vos pregarão esta mesma doutrina da fraternidade universal. É interessantíssimo isso. Nem se pensava, a sociedade teosófica era uma ideia vaga ainda na mente de Blavatsky, de Ockhart. Então, e somente então, irão conhecer e apreciar as grandes verdades que eu tenho em vão procurado transmitir. Mas é muito importante a contribuição que a sociedade teosófica teve para a revitalização, quase para a regeneração de uma grande religião que é o budismo. No século XIX, o budismo tinha sido praticamente esquecido no mundo oriental. Haviam ainda focos de budistas, principalmente no Ceilão. Na Índia, algumas pessoas continuavam budistas. Mas foi graças à sociedade teosófica que o budismo reviveu. O coronel Henry Stilwell e Helena Petrovna Blavatsky foram para o Ceilão e lá se tornaram publicamente budistas. Diante de uma grande multidão, foi um verdadeiro escândalo que um americano e uma russa, e diga-se de passagem, o coronel Henry Stilwell tinha todas as credenciais do governo norte-americano devido ao seu extraordinário trabalho na Guerra da Secessão e principalmente pela maneira como ele agiu numa série de inquéritos. E vejam como a corrupção existe em todas as épocas e regiões, que ocorreram no fornecimento de alimentos e equipamentos para as forças do norte, que foram as vencedoras. Ele foi muito equilibrado, conseguiu descobrir os culpados e recebeu várias condecorações. E esse homem se tornava budista, como também uma russa. E havia, em relação à Rússia naquela época, na Rússia czarista, toda uma série de ideias que ela pudesse ser uma espiã. E os serviços secretos da Inglaterra acompanhavam Blavatsky para pesquisar se ela estaria fazendo espionagem, principalmente quando ela se dirigia para as fronteiras do norte, nas suas tentativas de penetrar no Tibete, porque havia o receio de uma invasão russa à Índia. Então os ingleses estavam preocupadíssimos com os movimentos de Helena Blavatsky. Mas ela se tornou budista e lutaram e conseguiram que aquilo que tinha sido proibido pelo vice-rei, que era o funcionamento das escolas budistas, fossem reabertas e que os filhos do povo do Ceilão, que tinham a tradição budista, pudessem educar seus filhos no budismo, pudessem fazer que seus filhos fossem vegetarianos. Tudo isso graças ao trabalho da Sociedade Teosófica no Ceilão. E há um outro ponto muito importante, também realizado por um teosofista nos meados do século XX, quando o budismo já estava começando a ser conhecido no mundo, principalmente depois de 1875, quando uma série de orientalistas, entre os quais Max Müller, traduzia textos não só da Índia, como também do mundo budista para o ocidental. Mas foi um pocketbook, um livro de bolso, editado em 1951, simultaneamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Penguin, que vendeu 1 milhão de exemplares, que abriu ao mundo, praticamente, o budismo para o mundo ocidental. Quem era o autor? Christmas Humphreys, que nasceu em 1901 e faleceu em 1983, e que eu tive a aventura de conhecer pessoalmente em Bangkok em 1966, por ocasião de um congresso mundial budista que foi realizado lá. Era uma criatura extraordinária. Ele foi o fundador da Sociedade Budista de Londres, que eu visitei, onde há uma grande biblioteca, onde há uma sala de meditação em que ninguém fala, onde há uma imagem de Buda, se queima incenso e silêncio. E a publicação de inúmeros livros sobre budismo. Quem foi Christmas Humphreys? Foi um brilhante advogado. Foi promotor. E ao contrário do seu pai, que também seguiu a carreira jurídica, que era um homem turbulento, que era chamado o enforcador Humphreys, o seu filho era considerado o santo Humphreys, porque ele lutava sempre pelos desprovidos, pelos que sofriam. Ele se tornou juiz da alta corte inglesa. O livro menciona, esse livro de 1 milhão de exemplares vendidos, e hoje deve ter mais de 2 milhões, várias vezes a teosofia, e cita escritos de Blavatsky. Humphreys era teosofista e era budista. E Humphreys dizia: os teosofistas lamentam porque eu sou muito budista. Os budistas fazem o mesmo dizendo que eu sou muito teosofista. Isso praticamente acontece comigo. Daí o meu interesse e ligação pessoal com Christmas Humphreys. Em 1966, eu tinha acabado de fundar a Sociedade Budista do Brasil. Era budista, como sou budista, mas sou, antes de tudo, um teósofo, um teosofista. E Christmas Humphreys continuava dizendo: eu sou e sempre serei um teosofista, mas se eu encontrasse uma religião que fosse de maior utilidade que a teosofia para o público, o que eu duvido, eu mudaria para ela num relâmpago. Ele contou-me pessoalmente, que ele teve um grande choque em 1917, que ele era cristão, mas em 1917, um irmão que tinha mais 4 anos do que ele, morreu numa batalha na Primeira Guerra Mundial. Era uma pessoa extremamente boa, e ele ficou profundamente chocado com a morte do irmão. Mas Humphreys diz: eu encontrei o meu caminho num comentário nas estâncias de Dizian, que fazem parte da doutrina secreta de HPB. É interessante que as instâncias de Dizian durante muitos anos foram contestadas pelos ocidentais como sendo inexistentes no Tibete. Precisa-se saber que as instâncias de Dizian são livros esotéricos no Tibete e que poucos são aqueles que têm acesso a eles. Em 1984, novamente o destino, e o destino me empurrou para vários locais, pessoas e situações, eu estive num congresso budista em Nova Delhi e tive contatos com budistas do Bhutan, Sikkim, Nepal e Tibete. E um deles era um grande erudito, um grande scholar. E eu perguntei a ele sobre as instâncias de Dizian. Ele disse: sim, esses livros são livros que somente muito poucos leem. O que veio testemunhar exatamente o fato de Blavatsky ter lido esses livros. Krishmas Humphreys dizia que ele entrou na Sociedade Teosófica em 1922 e logo, pela sua inteligência, por seu sentido pessoal de lidar com as pessoas, foi levado a presidente de uma loja em Londres. Poucos anos depois, ele solicitou, dado o interesse do seu grupo em estudar o budismo, que se mudasse o nome da loja para Buddhist Lodge, a loja budista de Londres. Teve a concordância da Sociedade Teosófica, que a Sociedade Teosófica estuda comparativamente as religiões e filosofias, e não há nada de mais de ter um grupo interessado em budismo, um grupo interessado em cristianismo, um grupo interessado em estudos hindus, porque todos eles são caminhos para a realização humana. E é um fato também muito interessante que da loja budista de Londres iria nascer a sociedade budista inglesa que existe até hoje na Inglaterra, em que Krishmas Humphreys foi seu presidente durante 60 anos. E há uma coisa muito interessante que ele me revelou e que é do conhecimento público e foi revelado, é que ele mantinha na cabeceira da sua cama um retrato de HPB até a sua morte. A visão teosófica do budismo foi dada por Krishmas Humphreys. A visão teosófica do budismo nas suas várias escolas foi dada inicialmente pelo Coronel Olcott. O Coronel Olcott foi mais além, vendo a diversidade de escolas, e acontece com o budismo aquilo que acontece com o cristianismo, que há ortodoxos, há protestantes, há uma infinidade de ramificações, a Assembleia de Deus, os adventistas do sétimo dia, os batistas, os anabatistas, os luteranos, e iríamos repetir indefinidamente, caminhos do cristianismo. Tendo em vista que isso ocorre também no budismo, que o budismo adquire características locais, o budismo no Ceilão tem raízes, no Ceilão, na cultura do Ceilão, o budismo no Tibete fortemente se alimenta de tradições e do folclore tibetano, o budismo da China tem características chinesas, da Coreia coreana, do Japão japonesas, Olcott resolveu fazer algo extraordinário. Reuniu-se e viajou por vários países budistas, incentivado por Blavatsky, que devido à sua saúde, ao seu peso excessivo, que ela vivia escrevendo, deu e animou Alcott a fazer esse trabalho. E Alcott esteve, então, na Índia, onde praticamente o budismo inexistia, porque vieram as invasões de muçulmanos, o período chamado Mongol, com grande número de conversões ao islamismo. Veio a ressurgência do hinduísmo e muitos se tornaram, portanto, hinduístas ou seguidores do Islã. Mas Alcott foi ao Japão. E nas velhas páginas de um diário, que é uma memória de Alcott e do seu trabalho, há um ou dois capítulos sobre a estadia de Alcott no Japão. Um Japão que ainda estava fechado ao Ocidente. Depois disso, ele foi consultando os patriarcas, os abades, aqueles que tinham um grupo budista sob sua orientação, sobre princípios básicos. E fez uma constituição de 18 princípios que foram aceitos e assinados por habitantes do Ceilão, da Índia, da China, do Japão, do Tibete, que são pontos de encontro numa visão teosófica do budismo. E foi mais além. Achava que o budismo devia ter, assim como o cristianismo tem uma cruz, o budismo devia ter um símbolo. E criou a imagem da roda de 8 raios, que é o símbolo universal do budismo, que significa a senda óctupla. E foi mais além. Criou a bandeira budista, que é praticamente reconhecida em todos os países budistas do mundo, segundo ele, com as cores do aura do Senhor Buda. No Brasil, o budismo para brasileiros nasceu pela primeira vez em 1923, no Rio de Janeiro, graças ao trabalho da Sociedade Teosófica e um grupo de teosofistas, entre os quais um jovem chamado Lourenço Matos Borges, que mais tarde me tornaria budista por sua influência. A sua sede era na Rua do Catete, onde se reuniam para estudar budismo. Mas foi em 1955 que se fundou a Sociedade Budista do Brasil para estudar o budismo em suas várias escolas, comparativamente. Onde eu depois fui presidente até me afastar em 1970. O professor Eduardo Conze também era teosofista. E dizia mais, ele acreditava que a HPB era uma reencarnação do grande instrutor tibetano chamado Tsongkhapa. Na luta para a sobrevivência da sociedade budista, Alcott e Blavatsky tiveram o auxílio de um outro teosofista, que foi discípulo de HPB e de Alcott, e queria se tornar membro atuante da sociedade teosófica, que foi mais tarde um monge chamado Dharmapala. Dharmapala era um jovem do Ceilão, profundamente atraído pela teosofia, mas era budista, e Blavatsky o aconselhou que ele seguisse o trabalho budista. E ele fundou uma sociedade que existe até hoje, cuja sede é em Calcutá, existe em vários locais da Índia, chamada Mahabodhi Society. Humphreys, em 1936, ele encontra um grande divulgador do budismo do Japão, principalmente o budismo Zen, que foi Datsetsu Deitaro Suzuki, um professor japonês que ele encontrou no Congresso Mundial de Religiões em Londres, que ocorreu em 1936. E após uma conferência, diz Humphreys, que nenhum de nós jamais esquecerá, Suzuki veio à loja teosófica e aí um contato foi feito. E aí, acreditem se quiserem, eu acredito, um contato foi feito com o mestre, um dos fundadores da sociedade teosófica em carne e osso. A opinião de Suzuki sobre HPB é muito interessante. Suzuki foi professor da Universidade de Oxford. Aí vocês mostram um elevado grau de aceitação para uma universidade como Oxford. E pesquisando a biblioteca da Universidade de Oxford, Suzuki encontrou um pequeno livro chamado A Voz do Silêncio, que foi transcrito por Helena Petrovna Blavatsky do tibetano para o francês e depois para o inglês. Suzuki leu A Voz do Silêncio e disse, e sentiu-se profundamente tocado pela Voz do Silêncio. Recomendou a sua esposa, também uma escritora, que deixou várias obras sobre o budismo, uma americana chamada Beatriz Suzuki, que ela lesse sem falta A Voz do Silêncio. E continua o destino a fazer das suas. Suzuki vai aos Estados Unidos, onde ele teve várias vezes. E numa das vezes foi convidado a ir a uma sessão, a um prédio da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, na Califórnia. E lá entrando, encontrou este retrato que é que está em ponto pequeno, em tamanho grande, na parede da Sociedade Teosófica. Ficou diante do retrato, olhou os olhos de Blavatsky, penetrantes, azuis, profundos, e depois de um silêncio longo, ele virou-se para os que acompanharam e disse: eis aqui uma verdadeira bodhisattva. O bodhisattva é aquele ser que está no limite da iluminação plena. Maior significação do que essa não é possível. Dita por um homem que foi um profundo estudioso e era um homem de uma vida plenamente dedicada à difusão do Dharma. Há também um grande autor, principalmente conhecido no mundo inglês e americano, que se chama Colin Wilson, que escreveu vários livros sobre budismo, sobre hinduísmo, e que certa vez pediu a Krishmas Humphreys, perdoe por citar Krishmas Humphreys várias vezes, mas eu tive contato com ele e senti a sua grandeza, para que ele contribuísse com um artigo sobre HPB. Num livro que esse autor, Colin Wilson, estava escrevendo. E Krishmas Humphreys disse o seguinte: que mulher incompreendida, insultada, vilipendiada e todavia possuía uma mente profunda e cheia de cultura, e uma obra que era a sua própria generosidade. Há vários episódios que demonstram o desligamento e a generosidade da senhora Blavatsky. Certa vez, numa das viagens que ela fez para Londres, para Nova York, ela tinha uma passagem de primeira classe. Quando chegou ao cais, encontrou uma senhora chorando copiosamente com duas crianças, porque ela queria ir para os Estados Unidos, tinha dado o pouco dinheiro que possuía a um vigarista que lhe tinha dado passagens falsas. Blavatsky sentiu-se profundamente penalizada, trocou a passagem de primeira classe, com todo requinte e luxo, para viajar na terceira classe, na proa do navio, sujeita à tempestade, junto com essa mulher e essas crianças. Isso é um dos inúmeros episódios que mostra a generosidade de Madame Blavatsky. Era uma mulher, diz Humphreys, que agia com toda franqueza e que se recusava a falar coisas banais e sem profundidade que são faladas nas reuniões sociais. Que coisa terrível é um coquetel numa embaixada. É terrível o número de banalidades que se fala. Blavatsky fugia desses encontros. Tudo que ela fazia em profundidade. Ela não perdia tempo com coisas triviais, mas que oferecia a verdade a quem chegasse a ela e desejasse essa verdade. Continua Humphreys dizendo: ela nunca era neutra. Possuía um grande número de amigos que por elas foram auxiliados, e de inimigos que as matariam se pudessem. Aqueles penetrantes olhos azuis, continua Christmas Humphreys dizendo, poderiam ver o caráter de cada ser humano que procurasse. E qualquer pessoa que o procurasse, mesmo alguém que ela sabia que iria traí-la futuramente, ela ajudava. Ela auxiliava com seus magros fundos, ela estava sempre praticamente desprovida de dinheiro, todos que estavam em necessidade, mesmo sabendo nessa ocasião que essas pessoas estavam planejando esmagar a causa que ela havia dedicado a sua vida para servi-la. Como oradora, ela possuía um grande magnetismo, mas ela não gostava de fazer conferências. Ela era ótima para palestras informais. Ela preferia falar, e aqueles que o ouviram nunca mais poderiam esquecer. Diz Christmas Humphreys: em 1920, quando entrei em contato com a Sociedade Teosófica, conheci um certo número de pessoas que a tinham conhecido bem. E nisso todas concordavam que após a terem encontrado, nada mais era igual ao que era antes. Aí os amigos têm uma visão sucinta daquilo que poderão ler, se o karma permitir, se minha saúde auxiliar, traduzido para a língua portuguesa, do grande livro de Sylvia Cranston, de onde recolhi essas preciosas informações. É enorme, portanto, o débito que o mundo tem com Helena Blavatsky, com Olcott, com a Sociedade Teosófica e com essa aproximação do Ocidente com o Oriente. Hoje, encontramos nos dicionários do Aurélio palavras como karma, dharma, palavras que só são conhecidas pelos hindus, integradas nos dicionários de vários países. Essas ideias foram levantadas pela Sociedade Teosófica. E agora, para terminar, que teremos breves perguntas, vamos fazer uma meditação sobre a impermanência. É um trabalho que foi publicado na revista Le Pensée Bouddhique em julho de 1955 e que foi por nós traduzidos e que é profundamente significativo. No budismo se tem plenamente caracterizado a impermanência. Se tudo é impermanente, não há nada para nos apegar. O apego, o desejo, a ambição causam sofrimento. Devemos aprender a nos desapegar e a viver na crista da onda do momento que passa. O texto é o seguinte: a impermanência está em tudo e em todos. Pensai numa flor de vida breve, no seu nascimento, seu crescimento, até o desfolhar de suas folhas, de suas pétalas. Pensai no cair das folhas de uma floresta, na queda dos ramos, de troncos e de árvores inteiras. Pensai na mudança do tempo e na ronda renovadora das estações. Pensai na fuga dos anos e no eterno desaparecer e ressurgir de formas, seres e coisas. A impermanência está em tudo e em todos. Pensai agora nos seres amados que já partiram. Ninguém pode deter o vento da impermanência. Pensai na queda das grandes nações, na extinção das grandes raças, na sabedoria do Egito, na beleza da Grécia, nas vagas de civilizações que se elevaram e tombaram, engolfadas no esquecimento. Pensai nos continentes tragados pelo oceano. Pensai nas estrelas que explodem e desaparecem no infinito. Pensai no vosso próprio corpo, em mutação perpétua, em todas as células morrendo a todos os instantes. Pensai como foge a vida em direção à velhice, e esta em direção à morte. A impermanência está em tudo e em todos. Aquilo que chamamos o presente transforma-se velozmente no passado. A vida se escoa. A vida não para nunca. Tudo é um vir a ser. Tudo é fuga, através do qual virá a ser novamente. A impermanência está em tudo, está em todos. Cessai agora de pensar em tudo que é transitório. tranquilizai o espírito no recolhimento e no silêncio. Agora irradiai paz. Absorvido na paz, irradiai-lhe a paz sobre os 10 quadrantes. Para o Oriente, irradiai a paz. Para o Ocidente, irradiai a paz. Sobre o Norte, irradiai a paz. Para o Sul, irradiai a paz. Sobre o Nordeste, irradiai a paz. Sobre o Sudeste, irradiai a paz. Sobre o Zenite, irradiai a paz. Sobre o Nadir, irradiai a paz. Irradiai a paz em todas as direções. Visualizai agora a Terra suspensa no céu, transmitindo a paz em todas as direções, em toda a volta, em toda a volta. Irradiamos a paz sobre o nosso continente. Irradiamos a paz sobre o nosso país e cidade. Sobre nós mesmos, irradiamos a paz em toda a volta, em toda a volta, em toda a volta. Guardai esta impressão de paz em vossos corações.